Vamos mudar completamente o disco agora, falar de projetos aqui que constroem, né, projetos construtivos na nossa cidade de Foz do Iguaçu. Estou recebendo aqui o guarda municipal, Manuel Lidório. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Vamos falar sobre um projeto, não só sobre este projeto, mas também outras ações que são feitas, mas um projeto que já acontece desde 2001 aqui em Foz do Iguaçu. O projeto O Canto que Encanta, que trabalha com crianças, com adolescentes também aqui da nossa cidade. Crianças e adolescentes e... quando der, sobra tempo também, alguns adultos também, né? Até 24 anos. Por aí, mas... Como é que funciona essa atividade? Ele é o projeto, ele tem a faixa etária, trabalha com quanto está turno escolar. Trabalha com a partir de 6 anos de idade e até 24 anos, né? A gente tem a turma de no Centro da Juventude de 14 a 24 anos. Então o projeto não é cobrado, né? E daí é subsidiado pela prefeitura. Dentro da guarda municipal, onde tem dentro do policiamento comunitário. Então tem várias oficinas, né, que funcionam dentro da guarda municipal. E o projeto, ele se chama O Canto que Encanta. Os jovens atendidos, também os adultos, como se citou ocasionalmente, né, eles aprendem música. Como é que é trabalhado ali? Então é trabalhado com várias técnicas, né? Se trabalha com teoria. É trabalhado com vários métodos, que é partitura, né? É solfejo, tablatura, cifras. Então a música é de uma forma mais prática, né? Tanto é que o projeto meu tem uma vantagem, que eu tenho facilidade de passar um conteúdo para os alunos que não tiveram contato ainda com o instrumento. Então a partir das primeiras aulas mesmo, eu já começo a tocar já algum tipo de instrumento já. Então, que bem prático mesmo. E o que tem ali? Tem violão? O que mais que tem? Tem aula de violão, de bateria, tem fanfarra, teclado, contrabaixo, viola caipira, sanfona, cavaquinho, flauta doce, guitarra. Então, vários instrumentos, um pouquinho de cada. E quantas crianças, quantos jovens são atendidos por essas ações? Então, agora eu estou trabalhando em 5 locais diferentes na cidade. Tem um Caia, né, que é... Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, né, na Vinda Morenita, um lugar bem carente, né? Ali tem em torno de 30 crianças, 40. Aí tem um Centro de Convivência Buba no Porto Meira, tem aproximadamente 130, que dá uma variação, né? E tem no Lagoa Dourada também, tem mais ou menos 70, 80 alunos. E no Centro de Juventude tem mais ou menos 30. E na Escola Augusto Verne, na Vila Carimã, tem em torno de 30, 40 alunos também. Portanto, uma quantidade bastante grande de atendidos, e acho que não dá nem para somar. Ao longo de 17 anos de projeto, já passa com certeza de 1.000, né? É, acho que passar mais de 10 mil alunos. Bem mais. Bem mais de 10 mil alunos, 10 mil. E você citou aí que existe um apoio, né, da Guarda Municipal, né, da própria corporação, da Prefeitura também, para que o projeto aconteça. Vocês trabalham com doações também? Como é que funciona? É, nós estamos recebendo doações de instrumento, porque tem muitas crianças carentes que não têm condições de comprar, né? Tem uns casos, né, assim, extremos, né, que a gente consegue a doação de algum instrumento e acaba beneficiando a criança. Então, houve um caso, assim, bem atípico que aconteceu... que é um aluno que hoje ele tá tocando na Bahia, né? O pai dele é argentino e a mãe dele é lá da Bahia. Então ele fez aula aqui comigo, por coincidência foi no programa de TV aqui, que nós conseguimos uma doação do instrumento. Só que o instrumento, quando eu fui buscar ele estava quebrado. Eu acabei, né, gastando R$80, né? Foi surpresa, só que o resultado foi muito positivo. Esse aluno, ele fez em torno de 2 a 3 anos de aula comigo, e hoje ele está trabalhando registrado na Bahia, no restaurante, está ganhando seu próprio salário, e hoje ele é muito grato daí por esse trabalho. Então foi bem, bem diferente a situação. Com certeza, transformando vidas, né, que é um dos objetivos justamente dessa ação. E você me citava aqui também, antes da gente entrar no ar, que existem outros projetos. Já chegou um momento que havia até 12 projetos em andamento, né? Quais são os projetos que estão andando hoje também? Então, tivemos anteriormente aí 12, até 12 oficinas tivemos funcionando. Só que hoje, né, hoje estão trabalhando com um projeto Canto que Encanta, né? Vai fazer 18 anos agora no mês de agosto, que a gente pretende fazer, né, umas atividades para comemoração. E daí tem também um trabalho com o professor Emílio, o subinspetor Emílio, que trabalha com taekwondo olímpico, né? Que está dando bastante resultado também. E daí também tem um trabalho de lava-jato, né, lavar carro, a lavagem de viatura através dos apenados, né, que trabalham no, nos fundos, né, da Guarda Municipal. Então, agora no momento tem esses três projetos aí, mas com certeza aí vai ter outros também. E eu vou perguntar até para você aqui, como é que surgiu a ideia de fazer esse primeiro projeto, o projeto O Canto que Encanta? O que levou até você a idealizar essa ação? Então, antes de eu entrar na Guarda Municipal, que entrei em 94, eu já trabalhava com canto infantil, né? As crianças na igreja, na comunidade do Porto Meira. Eu trabalhava com aula de canto, coral infantil. Aí, daí, antes de entrar na prefeitura, eu já tinha uma ideia. Se porventura eu entrasse na prefeitura, eu teria a ideia de trabalhar com projeto social. Tanto é que na Guarda Municipal, os trabalhos são trabalho mais preventivos, mais com polícia comunitária. Então, eu teria a ideia que seria útil, né? Daí, como a minha filha, na época, tinha 4, 5 aninhos, né, ela gostava de cantar, e eu já trabalhava com música, aí me apaixonei pela voz, né, de criança, né. Acabei tomando aquele gosto, desde a barriga da mãe dela, já escutava música, e daí eu tomei gosto e daí resolvi transportar esse projeto, né, para a prefeitura. Demorou-se um tempo, né, ele ficou parado, 3 ou 4 anos, engavetado, e daí quando passei para vários departamentos da prefeitura, aí um departamento aceitou na época, que era o Secretaria da Criança, na época, bem em 2001. Daí começamos a desenvolver com aula de canto. Aí as crianças, no decorrer do tempo, começou, não queria mais cantar música de natureza, música de amizade, só queria cantar mais funk e rap, né? E daí as letras já eram mais comprometedoras, né? Já falava mais sensualidade e muita violência também na letra. Aí eu resolvi adaptar, daí eu comecei a ensinar instrumentos, daí já mudou um pouco de perfil. Bacana realmente essa iniciativa, né, Jacimão, aí você falou que vão fazer 18 anos já do projeto, realmente aí, parabenizar aqui a você. Tem mais equipe envolvida também? Como é que funciona? O projeto vai ficar de maior agora em agosto, né? 18 anos. Então, nós temos uma parceria, né, estamos uma parceria com a Câmara Municipal, né, tá tendo algum subsídio aí que está sendo implantado aí através do vereador, né, João Miranda. Tem uma emenda de R$45 mil que está para ser aquisitado cinco kits de projeto, que é para montar uma banda de música para cada um desses cinco espaços. Então a gente está aguardando, está tendo licitação através da Fundação Cultural para aquisição. E o projeto agora também está inserido dentro da Secretaria de Educação, né, que a gente fez uma parceria. Tem uma época que estava na Secretaria de Esporte, mas enfim, ele está inserido dentro da prefeitura. Então daí, se tiver alguns parceiros que queiram ajudar, né, assessorar, então a gente está sempre recebendo ajuda, porque é um projeto comunitário, né, não é assim exclusivo. Se tiver alguma ajuda, alguma doação, daí a gente tem aceitado, não tem problema nenhum. Tem algum contato que as pessoas possam, para obter informações, para justamente fazer esse apoio, essa articulação? Pode ser entrar em contato com a Guarda Municipal, né, através do telefone da Prefeitura, 21-3521-1000, né, ou 21-05-1000, ou através do meu celular também, que é 99131-1353, né, ou quiser ir diretamente lá na Guarda, quiser fazer uma doação, não tem problema. Portanto, parabenizo aqui, né, a Guarda Municipal Manuel Lidório participando conosco aqui, falando um pouquinho sobre essas ações, né, como o projeto O Canto que Encanta. Muito obrigado pela participação e que essa ação continue rendendo frutos realmente por muito e muito tempo aqui na cidade. Então, eu agradeço muito, né, o apoio, né, que a comunidade tem dado, né, e lembrando também que eu tenho formação em pedagogia e pós-graduação em artes. Esquecendo de falar. Então eu agradeço, né, de o apoio, né, também da rádio, da imprensa, que tem ajudado, o jornal, a divulgar, né? Então, tudo que vier para ajudar as crianças e adolescentes, né, que o objetivo é a prevenção, né? A tirar a criança da rua, evitar a evasão escolar, né, e dar uma atividade para eles, não ficar ocioso.